Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Viver Espírita. Através das ondas da Super Rádio Piratininga e agora pela internet, levamos os conteúdos da doutrina espírita, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e mulheres. Falamos também sobre a vida futura, a beleza da ética e da moral em nossas vidas e o futuro da humanidade. Esses ensinamentos foram trazidos pelos espíritos superiores através de vários médios e codificado por Allan Kardec. A doutrina espírita vem reavivar a fé que está relegada nos porões das superstições, vem trazer a lógica, a razão que toma conta do nosso mundo. A fé e a razão se harmonizam com a estrutura da doutrina espírita como ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita nos liberta de nossos medos, ansiedades, superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você e ao seu lar mensagem de paz, de amor e de tranquilidade. Tenha um bom dia e uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos pedindo licença a todos vocês para mais um programa aí junto com vocês em seus lares. Agradecemos as casas espíritas que nos apoiam, Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ame, sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso grande irmão e amigo Mário Vinhas. Nós vamos conversar sobre o movimento da Aliança, porque muitas pessoas têm dúvida. Ontem mesmo tinha uma amiga perguntando por que existem essas diferenças aí, tantos movimentos, né? Se é todo mundo espírita, se não é espírita. Então, nada melhor do que o nosso irmão Mário Vinhas, que tem bastante conhecimento e tempo, igual o Rui, os dois são dinossauros da doutrina espírita, para poder se explicar para a gente um pouquinho sobre, principalmente, o movimento da Aliança, que o nosso irmão Mário Vinhas, que tem bastante conhecimento e tempo, igual o Rui, os dois são dinossauros da doutrina espírita. Então, nós agradecemos a todos pela participação aqui no programa e pedimos que ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750, lembrando que o DDD é 12, né, e participe também pelas nossas redes sociais aqui, pelo WhatsApp, pelo Facebook, interagindo conosco aqui durante o programa de hoje. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando a gente na rádio online, um bom dia, boa tarde ou boa noite, porque esse programa pode ser reprisado aí. É só baixar o nosso aplicativo, vivenciaespirita.com.br/rádio, e participar do nosso programa, né? E para você que está assistindo a gente aqui no YouTube Live e no Facebook Live, né? Um bom dia para vocês. Mande mensagens para a gente. Quem já está aqui conosco, escutando e participando, é o Rogério Cópio, a Ana Célia, a Belkis, lá de Caruaru, Pernambuco. Quem está aqui também é a Doli Cassal, lá da Casa da Marcela, que ontem teve cartas psicografadas, depois o Jorge vai contar um pouco mais para a gente. E para vocês aí que estão no WhatsApp, no grupo do Vivência Espírita, é só mandar uma mensagem para a gente, participando, que no final do programa a gente vai sortear dois livros para quem interagir conosco. E também não custa nada, né? Custa nada compartilhar o nosso programa. Então clica aí no botão compartilhar, faça essa caridade para que possa chegar a mais lares, né? Que esse programa possa chegar a atingir mais pessoas. Também ligue para nós no telefone 12-3941-9750 ou no 12-3942-9750 para mandar perguntas aqui para o nosso entrevistado, que hoje é o Mário Vinhas, e vou pedir aqui para o Mário Vinhas fazer a prece de abertura para a gente. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Eu quero convidá-los então agora para que juntos possamos fazer uma oração, rogando aos bons espíritos, rogando a Jesus, rogando a Deus nosso Pai que possa nos abençoar e que nesses momentos que estamos aqui convivendo, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós possamos cada vez mais buscar no interior de cada um de nós aquilo que de melhor nós possamos oferecer. Assim, companheiros e amigos, que possamos sim dar tudo o que temos em amor, em paz, no sentido de favorecer o mundo, que possamos nesse momento, através dos nossos pensamentos, procurar favorecer aqueles mais necessitados, aqueles mais desesperados, e que essa nossa reunião de hoje, esse programa de hoje, possa levar as pessoas a força que necessitam para levar à frente sua vida, para que possam buscar os seus objetivos com bastante edificação, com bastante amor dentro de si. Assim rogamos as bênçãos de Deus nosso Pai, de nosso bondoso Jesus, e contando com o amparo dos nossos protetores espirituais, de toda a espiritualidade amiga, nós vamos dar por iniciado esse programa desta manhã. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é o seguinte: o que é Aliança Espírita Evangélica? E nós estamos aqui com o nosso grande companheiro e amigo de doutrina, o Mário Vinhas, que vai falar para nós o que é Aliança Espírita. Porque certa vez nós fomos interpelados por que nós somos da Aliança, quando aqui em São José tem a UCE, tem a Federação Espírita do Estado de São Paulo, existem também casas que não são ligadas a nenhum desses movimentos, e perguntaram: você não acha que isso daí deveria unir tudo? E certa vez foi perguntado para o Chico Xavier, em São Paulo: Chico, aqui em São Paulo, aqui no Estado de São Paulo, temos 28 movimentos espírita. O que você acha disso? O Chico, com aquela simplicidade, com aquela humildade, falou: olha, deveria ter muito mais movimento espírita. Então está aí o Mário Vinhas para explicar para a gente o que é o movimento da Aliança Espírita Evangélica. Porque nós temos aqui em São José o movimento da UCE, e também temos a FEBRE, e temos casas independentes que não pertencem a nenhum desses movimentos. Bom dia, mais uma vez, Mário Vinhas. Olá, gente. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez. E convém esclarecer que a Aliança é um movimento espírita como qualquer outro movimento espírita. Só que cada movimento espírita tem o seu programa de atividades. E a Aliança também tem o seu, que está calcado nas escolas de aprendizes do Evangelho. O que são as escolas de aprendizes do Evangelho? São, na realidade, uma série de aulas e reuniões que levam a pessoa a se buscar, a se encontrar e transformar aquilo que nós dizemos, o homem velho, em o homem novo. Isso é difícil de entender? Não, não é difícil, é muito simples, inclusive. Mas antes disso, deixa eu contar para vocês. A Aliança, ela existe como uma instituição religiosa, filosófica, sem fins lucrativos. Então, ela existe legalmente como qualquer uma outra atividade. Agora, o nome Aliança, ele foi colocado por orientação, inclusive, do próprio plano espiritual, para sintetizar, para unir, para fazer com que nós possamos realmente viver uma aliança, uma união, uma fraternidade. Então, quando dizemos na Aliança, a gente pode entender como sendo a instituição. Agora, quando nós dizemos vamos viver a Aliança, então é essa união que se busca entre todos nós, no sentido de cada vez mais, uns amparados nos outros, nos fortalecer e, consequentemente, ganhar condições para nos elevar cada vez mais na busca, no descobrimento desse Deus interior que todos nós trazemos. É interessante, né, Mário, que as pessoas muitas vezes criticam: ah, vocês são seguidores do Edgar Armon. Acontece que o Edgar Armon foi ele que fundou a UCE, né? Foi ele que instituiu na Federação Espírita do Estado de São Paulo os cursos básicos e os cursos de iniciação espírita, que até hoje permanece. Então, a gente vê que ele também veio trazer, o Edgar Mon veio trazer uma nova mentalidade sobre a utilização e aplicação da mediunidade. Porque a mediunidade, até antes de Edgar Mon, era aquilo que muitas pessoas falavam, eu vou emprestar o meu aparelho para os espíritos, que esse aparelho era nosso canal mediúnico, né? Uhum. Então era comum as pessoas dizerem, não, vou emprestar meu canal mediúnico para os espíritos, e eles façam o que quiserem comigo. E Edgar Mon era contra essas coisas, né? Porque ele acha que o médium espírita, ele tem que ser dono do seu corpo, dono do seu canal mediúnico, dono da sua mente, e ele pode fazer a caridade de emprestar aos espíritos o seu canal mediúnico através da psicografia, através da passividade que se é dado aos espíritos. É isso mesmo? Bom, o trabalho de Edgar Mon, incontestavelmente, foi de uma valia muito grande para todos nós. Ou seja, nós acreditamos que o Armand, ele despertou o espiritismo, criou novos caminhos, novos canais, enfim, ele trouxe uma vivacidade maior para o espiritismo. Agora, as pessoas o criticam, por quê? Não, porque tem muito de esoterismo na aliança. Gente, o que é esoterismo? Qualquer um que pode ir num dicionário qualquer, vai lá, está escrito assim, doutrina que aceita, divulga, que o conhecimento da verdade deve ficar restrito a algumas pessoas que, por suas condições intelectuais e morais, têm condição disso. Ora, por acaso na aliança existe uma discriminação em relação àqueles que têm mais ou menos conhecimento moral ou intelectual? A aliança é aberta para todos, não tem problema nenhum, qualquer um pode chegar lá. Não existe absolutamente acepção de pessoas, seja em quaisquer dos graus que nós possamos entender. Então, o que caracteriza a aliança realmente é essa força, esse dinamismo em seu programa, baseado, como mais uma vez nós dizemos, nas escolas de aprendizes do Evangelho. Agora, essas escolas, evidentemente, elas têm uma divisão. Primeiramente, por exemplo, existe um curso básico de Espiritismo, onde são 17 aulas. Depois inicia-se a Escola de Aprendizes do Evangelho, que são 118 aulas. E no decorrer da escola, então, é a oportunidade do aluno ou do aprendiz buscar conhecimentos maiores dentro da mediunidade, ou seja, o curso de médiuns, que também é aberto a todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais o assunto. Então vejam, a aliança é popular, não é absolutamente elitista de jeito nenhum, e está aberta a todos aqueles que se interessarem em conhecer um pouquinho mais o espiritismo. Mário, uma das coisas que eu gosto da aliança, e que tem muitas pessoas que não gostam, é da disciplina, né? Ela procura começar no horário certo, terminar no horário certo, as aulas são todas padronizadas. Por exemplo, se eu for convidado para dar uma aula 10 no curso básico, em qualquer parte do Brasil, onde nós temos hoje mais de 240 centros espíritas, é a mesma aula, né? Então, é uma espécie de uma padronização que facilita. E essa padronização que parece que tem pessoas que não aceitam muito, né? Vejo, inclusive no próprio princípio das escolas, consta que assim, 8 casas espíritas de São Paulo uniram-se e procuraram o Armon para pedir a ele um caminho, um esclarecimento. E ele realmente respondeu isso. Unam-se, façam um programa único, misturem seus trabalhadores das casas, no sentido de que possa haver uma integração e uma vivência de fraternidade. Então, realmente, como você falou, existe um programa básico e a aula é, evidentemente, igual para todas as casas, em qualquer ocasião. Haja visto, por exemplo, que existe dentro das escolas de aprendizes do Evangelho um limite de entrada na turma, né? São turmas que se formam e, a partir de uma determinada aula, aí não pode mais entrar ninguém. A pessoa tem que esperar a turma seguinte, né? Então, isso tudo leva, assim, a uma padronização. Seja lá onde for que a gente vá, a aula é a mesma. E ao mesmo tempo, assim, você vê o que a gente chama de qualidade também. O que é qualidade? Qualidade é conformidade com uma coisa pré-escrita, né? Então, se você tem num curso, numa escola, um plano de aula, um plano de curso, né, com conteúdo definido e tudo mais, e você segue esse plano, isso é qualidade. Né? Ou seja, é um ensino com qualidade. Você vê, por exemplo, instituições como o Senai. Né? Por que, que o Senai é o que ele é hoje? Porque eles têm, eles seguem normas de qualidade, ISO e tudo mais. Que é o quê? É conformidade com uma coisa que foi pré-escrita, pré-determinada. Né? Então eu vejo isso nas escolas de aprendizes do Evangelho. Né? Da mesma forma que a Aliança tem. Ele tem um programa, claro, muda-se também, cada aula é uma aula, cada professor é um professor diferente. Uhum. Eu acho isso que é a riqueza também que é, traz nas escolas de aprendiz, mas consegue se manter uma qualidade. Né? Se consegue manter uma... seguir um script, né? E que cada vez tem que se modernizar também. Né? Não tem só... Nada vai ser perfeito. Né? Mas isso que eu gosto muito da proposta da escola de aprendiz. O que nós vemos também é que existe uma resistência muito grande nas casas espíritas em relação ao estudo metódico, né? As casas tradicionais, por exemplo, têm lá o estudo do Livro dos Médiuns, é uma vez por semana se reúnem. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma vez por semana se reúnem. Mas é uma coisa assim, eu vou quando dá para mim ir, eu vou quando eu quero ir. Não existe uma disciplina interior da pessoa em se programar para toda semana, naquele horário, estar lá e comparecer. Eu me lembro quando nós começamos no Espiritismo, uma casa espírita aqui em São José, de bastante também realce, lá por volta de 1970-71, que a Federação Espírita do Estado de São Paulo tentou implantar o regime de estudo metódico dentro das casas espíritas. E aqui em São José vieram Nelson Lobo de Barros, Maria Aparecida Garbatti, que na ocasião eram pessoas de destaque na federação, no sentido de colocar então esse estudo metódico, que era baseado em 4 tomos da curso de médiuns, qualquer coisa assim que me lembra, né? E aquilo foi realmente um rebuliço, uma aceitação muito grande no princípio. Só que passado algumas semanas, talvez alguns meses, a diretoria da casa achou por bem anular tudo que havia sido feito e voltar à situação anterior, né? Então vejam que parece que existe sim uma resistência nas casas espíritas na aceitação de situações novas que aparecem. Falam muito, não, isso não está em Kardec, isso não está em Kardec. Mas, gente, Kardec veio e lançou o Espiritismo, botou a pedra fundamental. Não quer dizer que em cima daquilo que ele trouxe de muita valia, a gente não possa ir colocando novos tijolos, novos esclarecimentos que vão aparecendo no decorrer do tempo. A gente não sabe que os conhecimentos maiores não são liberados a partir do ponto em que nós tenhamos condição de entendê-los. Então a gente não pode ficar preso a determinadas situações em vista de ser fiel a uma obra que foi publicada há 150 anos atrás. Então a gente tem realmente ser mais aberto, mais receptivo a tudo aquilo que está aparecendo, para que nós também possamos nos atualizar. Isso também conta o que, por exemplo, a proposta de Chico Xavier, né? Ele como um espírito, né, com toda a falange de espíritos que vieram trazer uma lavra que estendeu a doutrina espírita. O que Chico fez, o trabalho que Chico Xavier fez, foi estender o Livro dos Espíritos, estender o Livro dos Médiuns com André Luiz, né, estender o Evangelho com as obras que Emmanuel trouxe da lavra mediúnica, psicografado por Emmanuel e toda a falange que estava por trás de Emmanuel, né? Então, assim, trazendo coisas novas, né? Por exemplo, nosso lar, né? O nosso lar trouxe muitas informações que não estão na codificação, né? E a gente não pode ter um pensamento que se fixe, né? E da forma que você falou, Mário, pensar nessa estar aberto para as coisas novas que estão vindo, né? É, precisamos estar, né? É, mas, ô Mário, o que nós aqui, eu, Jorge e o Rodrigo, o que nós sempre falamos é que nós somos fiéis às obras básicas, porque ali tem tudo que você precisa. Agora, nada impede que nós temos obras acessórias para trazer novos conhecimentos. Foi o que aconteceu com André Luiz, foi o que aconteceu com Emmanuel, que trouxe coisas novas. Até o Chico, quando ele trouxe aquela psicografia que era justamente de cartas consoladoras, ele foi combatido. Não é todas as casas espíritas que aceitam a psicografia de cartas consoladoras. Que mais? Não aceito aquele trabalho que o Chico fazia, porque eu estive lá em Uberaba. Ali chegava no sábado à tarde aquela fila enorme de gente que ele ia, dava o dinheirinho para a pessoa, dava a sua cesta básica. Então são coisas que, acessórias, não são o principal. Mas mesmo o Chico não fugia da disciplina das obras básicas, né? Não, mas nem podemos fugir. É como nós dizemos, as obras básicas são o alicerce do Espiritismo, né? É a base. O próprio nome fala, obras básicas, né? Então, nós evidentemente precisamos seguir aquilo que está escrito ali, certo? Está tudo, em todos os campos, ciência, filosofia, religião, as obras básicas trazem esclarecimentos. Mas é como nós dizemos, as mentes vão se abrindo, as sociedades vão se modificando. A base está lá, mas nada impede que a gente busque enriquecer o que está escrito lá. A gente não pode virar gente bitolada igual na Bíblia, né? Porque está aqui na Bíblia, ó. Você está falando alguma coisa que não está aqui na Bíblia, não serve, né? Então é isso que deve ser colocado. Se a doutrina, eu falo assim, Allan Kardec, com a codificação, ele começou a passar a doutrina espírita para a gente. Ele não terminou, não. Ele começou. Então, informações novas chegam, claro. Você tem um monte de coisas que existem aí dentro hoje do espiritismo, um monte de técnicas que são utilizadas, como a cromoterapia, né? Como a apometria, que as pessoas usam, e até reiki, todas essas coisas. Aí você fala, mas isso aí não está lá na codificação. Não está mesmo. Não tinha naquela época dele? Não tinha. E, né? E mesmo o passe que as casas dão, Não está lá também na codificação. Então, o que acontece? Está fluido magnético, né? Agora, mas não está dizendo que tem que dar passe. Se nós somos uma doutrina progressista, nós temos que ver. Isso aqui é bom para as pessoas, isso aqui é interessante, e para se colocar nisso aí. Não estou dizendo que é a Aliança que coloca. Está cheio de casos de espíritos que se colocam. Claro. Né? Aliança tem casas da Aliança, que muitas casas da Aliança têm a cromoterapia, usa a cromoterapia. Certo. Outras casas, a gente já sabe que usa apometria também, tem lá essa técnica lá dentro com a apometria. E nem por isso, o que tá tendo de desvio aí? Não está tendo desvio nada, está ajudando as pessoas ali dentro. Nós temos as curas espirituais, né? Todas as casas que trabalham com curas espirituais, com cirurgias espirituais. E que muitas vezes são combatidas. Exatamente, né? Combatidas. Então o que acontece? Mas isso aí não é para o bem da humanidade, né? Agora, existem algumas coisas dentro da Aliança, como existem outros movimentos, que eu não gosto, por exemplo. Mas e daí? O que tem? Eu não gostar? Eu posso não gostar de uma coisa, mas está cheio de coisa boa. Eu posso não gostar de um monte de coisa que tem na USE, mas está cheio de coisa boa. Eu posso não gostar de um monte de coisa que tem na Federação, mas está cheio de coisa boa. Eu posso não gostar de coisa que tem na Aliança, mas o que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu estou na Aliança, né? Porque a gente frequenta as casas da Aliança. Não, eu frequento a casa da Marcela também, que não pertence a nenhum movimento. Mas sou da AME e do Anjo Ismael, que são do movimento da Aliança. E eu mesmo sou o tipo de pessoa que falo, eu não acho que isso aqui está certo ou não acho que isso aqui está certo. Mas eu estou lá. Então, se eu estou lá, eu sigo o que está lá. Então, o que acontece? E se eu achar que não presta para nada, então eu saio de lá e vou para outro lugar, né? E não ficar criando confusão. Cisânia, discórdia, confusão. O que vai acontecer é você ir para outro movimento e chegar lá, você também encontrar um monte de coisa que você não gosta, e você vai ter que sair de lá. Aí vai saindo, daqui a pouco não está em lugar nenhum mais. Não, o que eu sou, assim, uma coisa que eu sou contra, por exemplo... Contra não, uma crítica que eu tenho a todos os movimentos é a falta de adaptação. É a falta de adaptação ao assim. Se eu estou no movimento da Aliança, já fiz um monte de cursos que a Aliança oferece, então eu estou preparado para dar um passe, eu estou preparado para trabalhar numa câmara mediúnica, eu estou preparado para fazer uma preleção, eu estou preparado para isso. Mas se eu vou lá no outro movimento, muita gente fala assim, ah não, você vai ter que fazer todas as coisas daqui para você poder dar um passe, para você poder fazer uma palestra, para poder você fazer um curso. Isso eu falo, poxa, isso aí não está... Se todo mundo é espírita e segue as obras da codificação, então, você veio de lá, mas você já conhece isso, olha, se adapta aqui de alguma maneira que você vai trabalhar aqui também com a gente. E não você discriminar, que é o que acontece muito dentro dos movimentos. Você é discriminado quando você chega lá e fala, você veio de onde? Ah, eu vim de lá. Ah, você não era da Aliança? Não, então você vai ter que sentar aqui e fazer todos os cursos de novo. Quer dizer, aí a gente tem que enfrentar muitas vezes a revelia e chegar e falar, não, eu sei que você sabe trabalhar, eu sei que você vai trabalhar aqui. Mas se você fosse seguir a risca direitinho, você não deixa aquela pessoa trabalhar, porque ela... O Rui faz muito isso. O Rui faz muito isso de chegar e falar, ah, você está com problema de mediunidade, você vai trabalhar, pode começar. Agora, vai estudar também. Ah, sim. Vai estudar também. Então, e eu também faço muito isso, que a gente dirige o trabalho de médiuns lá na AME no sábado, e muita gente que chega fala, nunca fiz curso em Aliança, nem nada, mas eu sou médio, trabalhei a vida toda, fiz isso, fiz aquilo. Eu conheço que é. Senta aí que você vai trabalhar. Agora, vai fazer o curso. Tem curso de aprendiz, tem curso de todas essas coisas. Que todos os cursos onde a gente chegar são válidos. Então, essa adaptação, eu acho que está errado. Não ter essa adaptação em todos os movimentos, quer dizer, o que acaba acontecendo? Você acaba discriminando e as pessoas pensam que são coisas diferentes. Acaba achando que o espiritismo está cheio de espiritismo diferente, quando na realidade o espiritismo é uma coisa só. É uma coisa só, né? É, eu acho que essa flexibilidade deve existir, sim. Eu também sou, de certa forma, contrário a essa situação, né? Nós temos que procurar viver de uma forma unânime dentro do conhecimento em sermos mais flexíveis, mais abertos e, consequentemente, se a pessoa mostra recursos, vamos aproveitá-la assim sem problema nenhum, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala em frequentar, por exemplo, ninguém tem discriminação, né? Só para que fique claro, porque tem muita gente que não é espírita, não participa de nenhum movimento, que nos ouve e pensa, nossa, então estão barrando as pessoas. Não. Em qualquer casa espírita que nós formos, seja de que movimento você for, você vai ser muito bem recebido em qualquer um, em qualquer movimento. Outra coisa, nós estamos falando aqui das coisas caseiras. Aqui em São José dos Campos tem o movimento da Aliança, tem o movimento da USE, tem o movimento da Federação, tem as casas independentes. Todas se dão bem, viu? Todas se dão bem aqui. Não tem discriminação nesse sentido, não. O que eu estou falando da discriminação é no sentido do trabalho, de lá dentro, você começar a trabalhar. Mas, não existe, quando eu estou falando em coisas caseiras, existe mais de 60 movimentos diferentes no Brasil. Quando a gente fala de Associação dos Médicos Espíritas, é um movimento. As AMES. Quando a gente fala de Associação dos Magistrados Espíritas, é outro movimento. Eles têm as regras dele lá. Os militares. Os militares, como é que fala? Que eles falam? Tem eu esqueci até o nome agora, né? Cruzadas dos militares, são movimentos. Tem até sinagoga espírita. Sinagoga espírita, tem terceiro setor, está cheio de movimentos assim. Quer dizer, as pessoas se uniram para colocar, tipo assim, para padronizar ou colocar disciplinas em algum dos trabalhos dela. Não. Agora, Mário, quando a gente fala em padronização, é outra coisa que às vezes as pessoas criticam, por exemplo, da Aliança, no caso da Aliança, e da própria Federação também. E os passes da Federação também são padronizados. Passes padronizados, quer dizer, a pessoa vai lá, se ela tiver com problema espiritual, o passe é de um jeito. Se ela tiver com problema físico, o passe é de outro jeito. Se ela não tiver com nada ainda, o passe é de outro jeito. E todo mundo que trabalha nas casas da Aliança dá o passe do mesmo jeito. Então, a gente só precisa saber que tipo de passe essa pessoa tem que tomar. Ah, ela está com um problema, entre aspas, espiritual. Aí eu já sei que passe que eu vou dar nela, né? Aí tem gente que acha que isso aí é ritual. O que você acha? Bom, na realidade, veja, defende-se que Jesus nunca fez movimentos diferentes, senão a imposição de mãos para fazer os seus atendimentos, né? E essa postura normalmente é vista em quase todas as casas espíritas, argumentando que a postura de mãos é suficiente para a pessoa receber tudo o que ela precisa. Ora, quando nós vemos a aplicação dos passes padronizados dentro da Aliança, nós temos que buscar a história lá atrás do porquê do passe padronizado. Na ocasião, então, vejam, Armand achou por bem padronizar, ou seja, buscar movimentos específicos para cada passe, no sentido de que todos, evidentemente, fizessem igual. Ou seja, padronizado, igual. Por quê? Porque em muitas casas que se faz o atendimento normal, existia talvez muita modificação, muita forma de se aplicar o passe, embora fosse em posição de mãos. Então um chacoalhava a mão, o outro fazia a mão subir, a mão descer. Assoprando. Então, por exemplo, quando o pessoal sabe que eu sou baiano, todo mundo quer tomar o passe comigo, que acha que o passe de baiano é mais forte. Tá vendo só? Isso eu não sabia, hein, tá vendo? A modéstia, você vê? Eu gosto do Jorge porque ele é muito humilde. Muito eu tenho orgulho da minha humildade. Então, o Armão achou por bem, nessa busca de padronização, buscar os pontos especiais, os pontos essenciais dentro do corpo físico, para que então as energias fossem canalizadas para região necessitada, né? Usa-se então os chakras. Aí, não, mas chakras, não existe chakras em Kardec. Mas André Luiz já fala em chakra, certo? Nas obras de André Luiz isso já aparece. Que são as obras auxiliares. Ele fala em centro de força. Centros de forças, né? Então vejam que quando qualquer pessoa que vá a um centro da aliança e vê aqueles movimentos todos, aquilo lá não é uma fantasia. Não é aleatório. Né? Aquilo lá existe um porquê, certo? Quando existe, então, a mão descendo sobre os determinados chakras, a centralização de energia em outra situação. Então, tudo isso, na realidade, busca uma explicação para esse atendimento diferenciado, ou seja, o passe padronizado. E mesmo dentro do passe padronizado, hoje a gente vê em algumas casas, por exemplo, existe já passe individual, você entra, cada um que vai na câmara recebe o seu passe individualmente. Hoje já existem casas que, por motivo do movimento muito grande, já entram 4, 5, 6 atendidos de uma vez, não é? Mas busca sim, através dos movimentos, atingir os locais vitais do corpo físico para receber as energias diretamente. E a gente aprende também que no corpo físico nós temos pontos onde há aquela influenciação espírita, de espíritos, e é onde é justamente que se passa, através das mãos, se passa harmonizando esse local. E muitas vezes é o básico, é o cardíaco, o laríngeo, é o frontal. Quer dizer, a gente harmoniza essas partes do corpo onde ali justamente há influenciação de espíritos. Quer dizer, não é assim aleatório, é simplesmente, vou passar a mão, não é nada disso, tem estudo. Inclusive, ouvindo uma palestra do Jacó Melo, que é lá do Rio Grande do Norte, ele está dizendo, olha... Que é o rei do passe, né? Que é o rei do passe, o Jacó Melo. Rei do passe no bom sentido, não é... rei do passe, o cara que fala mais sobre passe no Brasil, né? E ele elogiando Edgar Mon, elogiando a disciplina, a ordem e o jeito de se dar um passe através dos ensinamentos de Edgar Armand. Quer dizer, então são coisas que a gente precisa, não podemos criticar, né? Uhum. Porque tem gente que critica, esse é desvio doutrinário. Mas se você for perguntar para ele o que é desvio doutrinário, ele não sabe dizer o que é. Desvio doutrinário é você achar que você está dando um passe e não sabe o que você está fazendo. Isso que é desvio. Porque tem gente que levanta a mão, põe a mão virada para a cabeça da pessoa e fala, mas o que você está fazendo aí? Estou rezando. Falo, então não é passe, porque passe não é reza. Não. Né? Passe não é reza. Passe é transfusão de energia. Sim. Você está captando a energia da espiritualidade e a sua própria energia magnética e tentando equilibrar a pessoa que está ali à sua frente. E quando a gente está falando desses pontos, os pontos, os chakras, que na linguagem oriental é chamado de chakras, plexo, né? Também na parte física, que estão, né? Nos plexos, nossos plexos, são centros dele, que a pessoa, ela vai descendo a mão, ela não encosta a mão na pessoa, mas ela vai descendo a mão sua, e da espiritualidade que está ali te auxiliando, você está harmonizando esses pontos, esses centros de força. Como que funciona esse centro de força? São rodas que estão, são rodas, rodas que giram no sentido horário, e quanto mais essa roda estiver intensa, você está bem. Se essa roda estiver girando devagarzinho, você não está muito bem. Se ela estiver girando demais, você também não está bem. Então, você precisa equilibrar isso aí. E esses pontos vitais, esses centros de força, ficam entre o perispírito e o corpo. Elas ficam exatamente no duplo etéreo da gente. Entre o perispírito e o corpo. Então, a gente precisa estar com isso equilibrado. Precisa estar com isso. Aí, quando você fala de cromoterapia, por exemplo, que são as cores que o nosso corpo necessita, essas rodas também precisam estar nas cores certas. Por isso que a cromoterapia projeta as cores certas no centro de força das pessoas. Mas você esqueceu de dizer que todos os chakras têm cores, né? Tem, exato, que eu estou falando. Então, o nosso corpo humano todinho tem cores. Então, esses chakras, eles emitem as cores. Por exemplo, o chakra, ou o centro de força do estômago, ele é um verde abacate. Então, se ele tiver um verde escuro pra caramba, ele não tá bom. Se ele tiver um verde claro demais, ele não tá bom. Então, mentalmente, se projeta um verde abacate nesse chakra, né? No coração, é mais ou menos cor de rosa. Se tiver vermelho demais, pode ter certeza que está acontecendo alguma coisa com a pessoa. Se tiver fraquinho demais, está acontecendo alguma coisa. Projeta as energias boas ali. Por isso que as mãos são projetadas nessas direções. Então não existe ritual. O que existe é a padronização para saber. E qualquer pessoa que dá um passe, que sabe dar um passe padronizado, ela sabe o que está fazendo. Ela geralmente conhece o corpo humano. Ela sabe. Por isso que muitas pessoas olham para pessoas e falam, você está necessitando um pouco de energia aí no seu cardíaco e tal. A gente começa a saber projetar isso até com a mente. Então isso são, não é, não é, são adaptações até que vão chegando dentro da doutrina espírita e vai se aplicando dentro dos centros espíritas. Agora, você dá um passe com amor também, só com a mão dirigida para a pessoa... Está valendo também, do mesmo jeito, não tem então, problema pelo não. Pelo pensamento também está valendo do mesmo jeito. Então a padronização é simplesmente isso. E em qualquer lugar que a gente for, quem pertencer às casas da aliança, por exemplo, se você for no Japão ou na Austrália, você não precisa nem falar inglês, né? E nem falar japonês. Você só precisa saber a linguagem do passe. Né? Que chega lá e dá o passe da pessoa lá no Japão, lá na Rússia, lá onde o alfabeto é diferente, em qualquer lugar, não tem problema nenhum, porque você sabe dar o passe. É, como aqui no Brasil, né, Jorge? Eu já rodei muitos estados aqui no Brasil, indo nas casas espíritas, dando curso, palestra, fazendo uma série de coisas, chega lá, ah, você dá passe? Dou, então vamos dar passe. Quer dizer, então você já sabe o que tem que fazer, de que jeito que tem que ser feito, e assim é uma coisa muito bonita. Está na hora do nosso comercial. Então, hoje passando já. A gente tem participações aqui. Quem entrou aqui que eu não tinha comentado foi a Francine Fioramonte, mandando Minha bom dia. Minha sobrinha. E a Rosa Maria entrou aqui mandando bom dia. Eu quero aproveitar e agradecer ao Mário Vinhas pela participação tão significativa lá na comemoração do 40º aniversário do Jefa, lá no grupo Espírita Francisco de Assis, ontem. Muito bom, obrigado. Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que tinha lá. Tava saindo pelo... Não tinha mais ladrão. Gente. Não tinha mais cadeira para o pessoal ficar lá. É porque todo mundo ficou sabendo que o Mário vinha, aí foi todo mundo para lá, né, Mário? Eu só fui atrás do Jax. Mas foi muito legal, foi muito bonito. Teve vídeos da Márcia lá de Portugal também, e do Orbolato lá da Austrália, de muitas outras pessoas também dando seus depoimentos. Foi muito, muito legal. Depois, no final, a apresentação da turma, acho que é número 50, né, que fez a apresentação lá da musical. Muito legal. Nós vamos deixar para falar isso depois dos intervalos, mas já está falando. Ah, desculpa. Continua, né? Desculpa. Não, então eu continuo lendo. A Elvira Lopes mandou bom dia também. Suzana Martins. A Elvira falou: estou ligado no Vivência. Um ótimo programa a todos. É muito bom ouvir o Mário Vinhas. Parabéns e um abraço a todos. Quem entrou aqui também foi a Darcy Siqueira, Juliana Lima, a Darcy, a Siqueira, Alexandre dos Santos. O meu pai, Domingos, ele comentou aqui que Allan Kardec escreveu as ementas do Espiritismo, as aulas têm que respeitar essas ementas, agora temos que escolher o melhor pedagogia para ensinar, com bons planos de cursos e aulas, um bom programa. Vicente Teixeira mandando bom dia, excelente assunto, Marilda Lopes, Michel Pereira, então bastante gente entrou aqui participando com a gente. E lá no YouTube, live, a gente tem o André Carvalho, né, Lula Carvalho, a Paulo Quintanilha, Lilian Silva, mandando bom dia a todos, o Sérgio Alencar, a Tina Neca, mandando bom dia, amigos, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz, capítulo 20, né, Conflitos da Alma, existe ensinamento sobre os chakras, que é o que a gente estava comentando aqui, sobre os centros de forças. O Paulo Quintanilha fala, muito gratificante ouvir essas explanações. Sociedade Espírita Ramatiz do Rio de Janeiro utiliza a harmonização dos chakras em seus passes. A Lilian Silva também gostaria de perguntar para o Mário sobre a TV Visão Espírita. Depois a gente pode falar sobre isso. E aqui no WhatsApp,

Você está ouvindo programa Vivência Espírita. São 8 horas e 49 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui com Mário Vinhas, que é nosso grande companheiro de doutrina, de trabalho, de luta dentro da doutrina espírita, falando sobre o que é Aliança Espírita Evangélica. Mas eu já tenho aqui a pergunta do Gilberto, que é lá da AME. Qual a diferença entre o movimento espírita e o ciclo esotérico? Mário, o que você pode dizer para a gente do esoterismo? Bom, vejam lá. Esoterismo, como nós já falamos aqui agora há pouco, é uma doutrina que prega que o conhecimento da verdade deve ser restrito a algumas pessoas que tenham moral e intelectualmente desenvolvidas. Ou seja, os movimentos esotéricos são grupos fechados, não são grupos abertos. Ao lado que o Espiritismo é aberto para todos aqueles que quiserem conhecê-lo, praticá-lo, vivenciá-lo. Então a diferença básica é essa. O esoterismo também é dito, é ligado às práticas ocultas, ou seja, ao ocultismo, né? Então vejam que o Espiritismo é aberto, é livre, desimpedido, não tem problema nenhum. Enquanto que os grupos esotéricos são grupos fechados, que evidentemente têm suas práticas, nas quais nós respeitamos, né? Basicamente, então, é isso. A Inês Frige, da Vila Maria, ela parabeniza o programa pela qualidade de ensinamentos. Um bom dia para você, viu, Inês? E continue dirigindo a sua cadeira de roda com cautela, viu, minha amiga? Um bom dia para você. Porque a gente brinca aqui com a Inês, porque um dia nós vimos, o Jorge viu a Inês fazendo, virando uma esquina com a roda só, né? Numa velocidade, como dizia aquele personagem lá da televisão. Mas, ô, Rui, o Roberto Vaz está pedindo aqui para a gente deixar mais o entrevistado falar. Quem? Roberto Vale. Ah, ele tem razão. Colaboração, Roberto, de um entrevistador. Então ele tá, tem razão. Mas como o Roberto Vale é de casa, então eu já falo aqui já no ar, porque... E que já esteve aqui conosco dizendo por que se tornou espírita, então vamos respeitá-lo, né? Mas, Mário, a gente vê então essas questões de movimento, e nós observamos que o movimento da Aliança Espírita é novo, é de 1973, né? Uhum. E quem foi um dos grandes baluartes da doutrina espírita foi o Jacques Conchon, o Flávio Focácio e o Valentim Lorenzetti. Uhum. Valentim Lorenzetti era jornalista da Folha, o Flávio Focácio era gerente de finanças, e o Jacques, eu vi aqui na vida dele, ele era engenheiro ambiental quando não existia essa modalidade, né? Então ele foi um... E daí? Esses três foram aqueles que vieram, inclusive, trazer a Escola de Aprendiz aqui às 5 horas da manhã, sair de São Paulo para 7 horas começar o curso aqui, às 8 horas terminava e depois iam para São Paulo de novo. Ou era às 7 horas que ele voltava? Esse grupo, na realidade, merece todo o nosso respeito, porque eles trabalharam muito, mas muito mesmo. É só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma reunião em São Paulo todas as quartas-feiras, às 7 horas. Então eu saía daqui de São José às 5, pegava o ônibus, chegava lá por volta de 15, 10 para 7, participava da reunião, das 7 às 8. Às 8 cada um deles iam para seus trabalhos profissionais e eu pegava o ônibus e voltava. Na quinta-feira... Ah, você já trabalhava aqui também. Isso. Na quinta-feira, né, no dia seguinte, eles tinham uma reunião aqui em São José às 6 horas da manhã. Certo? Eles saíam de São Paulo por volta de 3 horas, começava o apanha, busca um, busca outro. Eles chegavam aqui às 6 horas para que a gente tivesse uma reunião que basicamente eram os mesmos assuntos que a gente tinha conversado na quarta. Mas por que isso? É porque se esperava que outros participantes comparecessem a essa reunião, certo? E, então a gente percebe que essa atividade deles era muito intensa lá no começo. Então existia essa reunião às 6 horas da manhã lá na sede do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho, até às 7, às 7 eles iam para o Hospital Francisca Júlia, tinha uma reunião até às 8, e às 8 então voltavam para São Paulo para assumir suas atividades profissionais. Então era um trabalho realmente muito, muito grande. Nós nos lembramos também que no começo, onde aconteceu lá o boom das escolas de aprendizes, lá por volta de 74, 75, a gente dava uma cobertura muito grande aos núcleos que iam aparecendo. A gente cobria, por exemplo, Caraguatatuba, Pindamonhangaba, Taubaté, Santa Branca. E, numa determinada ocasião, nós iniciamos um trabalho também lá em Três Rios e além Paraíba. Era uma aventura, né? Porque eu, por exemplo, estive lá algumas vezes, pegava o ônibus aqui em São José meio-dia, chegava em Três Rios por volta de 6h30, 15h07, já ia para fazer aula, dormia lá, no dia seguinte íamos para além Paraíba, fazíamos aula à noite e para voltar a gente pegava um ônibus que vinha lá da Bahia. Passava 11 horas em Além Paraíba e chegava aqui em São José por volta de 4, 5 horas da manhã. Mano, então... essa cidade além da Paraíba, Além Paraíba é a pior cidade que tem para você passar por quando você está indo. Passa dentro da cidade. Passa dentro da cidade, as ruas são estreitas e a Rio Bahia passa dentro da cidade. E o Rio Paraíba passa do lado ali, né? Então, gente, era uma aventura mesmo, porque depois tentamos também um núcleo no Rio de Janeiro. O Rio também nunca foi muito para frente o trabalho, né? Então, existem alguns lugares que realmente apresentavam muita resistência, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui perto, não, em Caçapava, nunca se conseguiu colocar um centro que desenvolva o programa da Aliança. Em Jacareí, no começo também foi muito difícil, agora existe uma casa lá, né? Então, o nosso trabalho lá no começo foi muito diversificado em relação a essas atividades. E esse grupo de vanguarda, que era o Jacques, o Valentim, o Flávio, tinha o Wilson Focaccio, tinha o Milton Gabay, o Allan Kardec, não é o Allan Kardec não, né? O Allan Kardec Gonzalez, o Coutinho, né? Então, esse grupo realmente, no começo da implantação do programa aqui em São José, foi muito, muito, muito eficiente, né? Então, mas o programa aqui em São José foi instituído primeiro orientações para médios, porque a Francisca Júlia estava se iniciando, né? E a Francisca Júlia também faz parte do movimento CVV, que foi criado pelo Jacques Conson, desencarnado domingo, e ele só tinha 20 anos de idade quando ele pegou essa tarefa, né? Então, isso é interessante. Nós comentamos ontem na nossa fala lá no Jefa, né? Que era por Jacques Conson fazer. Então, conta a história, né? Que em 1961, esse grupo de jovens que nós acabamos de dizer, o Jacques, inclusive, devia ter 19 anos, 19 para 20 anos, eles procuravam muito o comandante Armon para pedir trabalho. Eles estavam na flor da juventude, uma força muito grande, né? E um determinado dia o Armon leu numa revista que existia em Londres um programa de atendimento telefônico instituído lá por um reverendo anglicano que atendia os desesperados, os necessitados, os suicidas em potencial. É o pastor Vara. É, Chad Vara, né? Isso. Isto. E então o comandante recortou essa notícia no jornal, colocou num envelope com um recadinho para o Jacques dizendo: se você está disposto a servir, essa é uma grande oportunidade, né? E foi aí então que o Jacques, lendo esse bilhete, ele tomou aquilo como um desafio, não como uma recomendação simplesmente, né? E a partir daí então ele abraçou a tarefa e em 62 fundou-se então o primeiro núcleo de CVV. Na ocasião chamava-se Campanha de Valorização da Vida, depois passou para Centro de Valorização da Vida, né? E a partir do CVV, que no começo eram só espíritas, mas o CVV hoje é uma entidade a religiosa, né? Recebem plantonistas de todas as religiões, mesmo que não tenha religião, porque é um trabalho dedicado a levar as pessoas desesperadas um alento, né? Mas só para deixar claro, o CVV saiu de dentro, entrando de uma escola de aprendizes do Evangelho. Escola de aprendizes do Evangelho. Né? E o Roberto Wagner foi um dos voluntários aqui em São José. E agora existe o telefone 188... que é válido para o Brasil todo. É uma conquista, né? Foi uma conquista. É. Né? Uhum. Muito bacana. Quer dizer, o Jacques desencarnou, então, sabendo dessa notícia. Ele tinha um compromisso com São José, mas não cumpriu, né? Ah, isso aí ele vai ficar devendo. Ele vai ficar devendo. Ele desencarnou de felicidade, né? É. Aí tá que nem o Alamar, né? O Forcato veio aqui, ele reclamou do Alamar, que ele só tinha uma coisa, né? Ele combinou de estar lá e desencarnou antes e não foi. É por isso que tem um amigo nosso que fala: não, eu arrumo tudo quanto é palestra que eu tenho, arrumo um compromisso, Porque assim o plano espiritual já sabe que tem esse compromisso, não me leva mais cedo, né? É, às vezes não funciona, né? E a Maria José entrou aqui, que é presidente do Jeff, mandando bom dia, e falou assim: o Jeff agradece a presença e o carinho do Mário Vinhas e todos que estiveram em nossa casa ontem. Agradecemos as vibrações de todos. Mas aquela reunião de ontem, viu, Mário? Quanta gente fazia, que eu fazia tanto tempo que não via, ele estava lá, né, firme. Inclusive o Valdomiro, que nós vamos mandar um abraço para ele, porque falou: sou ouvinte de todos o domingo do seu programa. E o Valdomiro é filho de português, chegaram lá, ele e o Rodrigo, nossa, ficaram num bate-papo tremendo. E também... Da Ilha da Madeira ainda. Hein? Da Ilha da Madeira. Da Ilha da Madeira. É, que nem dos meus avós que estão ouvindo aí. Meu avô e minha avó estão ouvindo aí na rádio. Ele também nasceu na Ilha da Madeira. Como é que é o nome dele mesmo? Valdomiro? É Valdomiro Gonçalves. Que foi Valdomiro de Freitas Gonçalves. Tinha que ser Gonçalves, né? O meu também sou Gonçalves. Marido da Lourdes, né? Por sinal, participante da nossa turma de Escola de Aprendizes do Evangelho aqui, a quinta turma aqui de São José, né? Lá em 1970 e qualquer coisa, né? Eu Furlan também, com a sua esposa, que ouve o nosso programa todos os domingos. Um bom dia para você, viu, Furlan? Quem tá ligadinho aqui com a gente também é o Forcato, né? E o Forcato também, que é um dos... É uma referência também, foi uma referência, continua sendo, mas foi uma referência aqui em São José dos Campos da Aliança, né? Quando a gente lembra, quando eu comecei a doutrina espírita, era o Forcato, que era o diretor-geral, coordenador-geral aí, eu tenho uma impressão, uma certeza muito positiva com o trabalho que o Forcato fazia naquela época, que era fantástico, né? É a referência que eu tenho de coordenador, o Forcato, sinceramente. E junto com o Forcato, eu, mais o Everaldo, mais o Valdir, o Pardal, nós fomos em várias cidades levar orientações da Aliança. Fomos em Caldas Novas, Belo Horizonte, e tanto lugar que nós viajamos aí que vale a pena a gente, de vez em quando, sentar e recordar, né? O Forcato tá dizendo: olá, pessoal do Vivência, o programa de hoje está super especial com o Mário Vinhas, esclarecendo sobre os vários movimentos espíritas, mas principalmente da Aliança. Um abraço para o Mário e aos demais. Mais uma vez ele disse aqui: bom dia, pessoal, Vivência está... O programa de hoje não está apenas ótimo, está ótimo ao quadrado. Abraço a todos. Né? Então, um abraço para o Forcato, que está lá nos ouvindo, né? E sempre está aqui conosco também. Continuamos? Bom, Mário, nós sabemos também que em 1947 foi criado a UZI. E a UZI tinha o objetivo de estudos. E o que aconteceu que a UZI ficou no lado, depois o Edgar Mon criou a Aliança? Por que ele criou a Aliança? Parece que houve uma certa dificuldade para continuar na UZI, né? E ele é o fundador da UZI. Bom, antes de comentar isso, eu queria transmitir ao Forcato meu respeito. A gente tem um carinho muito grande por você, viu, Forcato? O seu trabalho aqui em São José foi muito bacana. Dentro da Casa do Caminho, acho que você foi o dirigente de turma de Escola de Aprendizes do Evangelho que mais turmas teve. Então, um abraço para você, viu? E até hoje ele está dirigindo a turma, né? Continua assim, né? Então é isso, gente. A Federação Espírita do Estado de São Paulo, também formada em 1935, já tinha também a participação do Armon. A Escola de Aprendizes do Evangelho, ela nasceu dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo e iniciou em 1950. Há que se lembrar que desde 1940 o Plano Espiritual estava alertando os grupos mediúnicos da Federação Espírita do Estado de São Paulo da necessidade de haver um programa de evangelização em massa, ou seja, muitas pessoas sendo evangelizadas ao mesmo tempo, no sentido de que houvesse uma preparação espiritual para as grandes transformações que a gente está vivendo, que já deveriam começar em 1940. Então vejam que todo o tempo posterior, ou seja, 10 anos praticamente, foi gasto, foi dispendido no sentido de preparar o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho, que começou em 1950. Bom, com o tempo, antes disso, inclusive, o Armon já havia fundado a UZI, né, União das Sociedades Espíritas, com a intenção de unir as entidades espíritas do Estado de São Paulo. Acontece que a intenção é boa, mas às vezes não funciona, né? As coisas começaram a fugir do controle, e mesmo as escolas de aprendizes do Evangelho, dentro da federação, a partir da saída do comandante Armand Dali, ele já estava com bastante idade, houve uma certa facilitação no programa. Ou seja, muitas das situações que se veem como que necessárias dentro da escola começaram a ser relegadas para um segundo plano. Ora, então, em função disso, orientado por Armand, esse grupo que havia já fundado o CVV uniu-se, ainda mais, trouxe mais companheiros, e juntos, então, unindo-se a outras casas espíritas de São Paulo, fundaram, então, a Aliança Espírita Evangélica, no sentido de resgatar o programa original das escolas, certo? O que é o programa original? São os cadernos de temas, são as cadernetas pessoais, certo? São as aulas padronizadas, os assuntos, enfim, tudo isso que estava sendo, de certa forma, sendo esquecido dentro da Federação Espírita. Então, basicamente, é essa a situação que aconteceu e que redundou na fundação da Aliança. A gente vê que, na realidade, o Jacques Conchon, ele foi, por muitos anos, foi o coordenador geral da Aliança, o dirigente, e hoje nós temos o Eduardo Meachilho, que foi cria também da mocidade, né? O Eduardo, eu lembro dele quando era mocinho, ele já andava atrás do Jacques Conchon, né? E ele praticamente está levando muito bem a direção da Aliança Espírita Evangélica em São Paulo, né? O Eduardo também é um trabalhador muito bacana, né? E isso, gente, leva-nos a mais uma vez, tomar cuidado em relação à necessidade de renovação, certo? Dentro dos centros espíritas, existem os tais caciques, certo? Que, na realidade, assumem até uma posição de dono do centro, né? Eu vou no centro de fulano, eu vou no centro desse clã. Mas não é por aí, a gente não é eterno. Então, a renovação, há necessidade de que aconteça, sim. Essa foi a visão do Jacques, inclusive, quando, num determinado ponto, ele achou melhor se afastar um pouco para dar condições a outras pessoas assumirem os trabalhos mais essenciais dentro da Aliança, né? Hoje, o Eduardo é o diretor. É, certo? Não é hoje, já faz já umas 3 ou 4 gestões que ele está tomando conta disso, né? E está saindo muito bem. Ele é muito esforçado. Inclusive, ele está fazendo um trabalho muito grande em Cuba. Cuba, isso. Então, lá deve ter, acho que 800 espíritas, se eu não me engano. Eu tenho visto o Trevo, né, que é o jornal oficial, ou a revista oficial lá da Aliança, e parece que estão com 8 casas espíritas em Cuba. Cuba. Só para a gente lembrar um pouquinho, quando o Mário falou e o Rui falaram aqui que viajavam bastante pelo Brasil para poder ajudar, né, para fazer os... divulgar o programa da Aliança, fazer dar as aulas, essas coisas tudo. Hoje, o maior movimento, a maior regional do Brasil é no Vale do São Francisco, né? Lá na Bahia. Bahia, Pernambuco, né? Naquela região ali do São Francisco, Alagoas, né? Ali onde tem mais casas da Aliança Espírita. Você vê como que foi bem difundido, né? Bem trabalhado para ter hoje. Né? E eles usam a apometria como técnica de trabalho. Também, é igual aqui, né? É igual aqui. Tem casas que usam a apometria. Sim. O Dr. Pedro, que é o grande responsável por ter colocado o Espiritismo ali no sertão mesmo, no sertão, né? A gente sai de Juazeiro e Petrolina, que são os grandes centros, a gente vai para cidadezinhas ali, como Remanso, que fica a 200 quilômetros, às margens do Lago Sobradinho, Casa Nova, Curaçá, né, que fica a 100 quilômetros, cidades aí de 20 mil habitantes. Né? Remanso é mais, deve ter 40, 50 mil habitantes. Agora, tudo foi ele que foi implantando ali, né, também. Levando ali, abrindo casas da Aliança ali, com todo esse trabalho de escola de aprendizes, com todo esse trabalho que é feito em todo lugar do Brasil. E temos que dizer que o Dr. Pedro, ele se aposentou aqui como médico, aqui no estado de São Paulo, e foi para lá, né? Mas lá ele continua sendo médico, ele é dono do hospital lá. É dono do hospital, da rádio, a rádio espírita, ele também implantou lá. Então, na região toda... Tudo com o dinheiro dele, né? Tudo com o dinheiro dele. E eles... Por isso que hoje, agora, é a regional maior que tem dentro da Aliança, é a regional do São Francisco. E não é só ali, na Bahia. Então se expandiu também para Pernambuco, para Alagoas, ali para aquela região todinha, onde o São, onde, no Vale de São Francisco mesmo. Então é a maior de todas hoje. Você vê como que o trabalho frutificou mesmo, bastante, e continua crescendo. E eles também abriram casa em Moçambique, já um movimento lá do São Francisco, a casa de Moçambique, ou um ou duas, é filiada ao movimento do Vale de São Francisco. Assim como nós tivemos na Austrália, né? Austrália, as casas que saíram daqui, aqui de São José, né? Uhum. Um aluno do GEPA, nós demos muito apoio no começo para ele lá, Fraternidade Paulo de Tarso, depois parece-me que foi adotado pela aliança lá de São Paulo, né? Uhum. Na Austrália, que é um movimento que está muito forte. Inclusive, o Arbolado está lá, né? Três ou quatro casas espíritas. É. Né? Uhum. Na Alemanha também tem, né? Então, a gente percebe que realmente a frutificação do movimento é muito grande hoje, né? E a Adeli entrou aqui no WhatsApp, ela falou que, bom dia, amigos vivencianos, apenas para deixar minha gratidão ao Jorge, ao Rui e ao Mário, por todo o apoio e a atenção que recebi durante a Escola de Aprendiz. Me ajudou muito. Obrigada e abraço a todos. E o Ari Rangel entrou aqui, o médium Ari Rangel, que também tem uma coluna no site Vivência Espírita, mandou: bom dia, irmãos vivencianos. Lembre-me do dia que fui ao Jefa. Comecei a falar e houve um apagão. Fiz a minha fala com a luz fraterna dos celulares dos irmãos. Casa iluminada é assim. Mesmo sem energia elétrica, continua trabalhando. Um forte abraço aos nossos irmãos Mário Vinhas, que com sua voz maravilhosa, né, sempre nos aproxima de Jesus. Um forte abraço a todos. O Pardal está aqui, parabeniza pelo programa e abraça a todos, principalmente ao Mário Vinhas, por falar sobre a aliança, e parabéns por falar sobre a aliança espírita evangélica, porque o Pardal é fã da aliança, né? A Vilma Lúcia e o Victor Marcílio cumprimenta a todos e principalmente ao Mário Vinhas. Um bom dia para vocês, viu? E o Bira entrou aqui, o Bira lá do Instituto Tupi Tiangô, que é pai da Carmen, que esteve aqui em São José, que deu treinamento de psicoterapia reencarnacionista. Ele entrou aqui e mandou um bom dia. Não, desculpa, ele é pai do Marcelo, ou seja, sogro da Carmen, né? Mírio, que já esteve aqui com a gente, né, no programa. Mandou um bom dia a todos e uma jornada de luz e paz. E o nosso amigo Ed Moreno, que sempre participa com a gente, manda bom dia, meus nobres amigos e irmãos, Mário Vinhas, Rui, Jorge Reis, Rodrigo e todos os trabalhadores da rádio. O Nobélio Davi manda bom dia a todos, muita luz, gosto muito de ouvir o nosso amigo Mário Vinhas. Aí ele colocou: Escola de Aprendiz, 29ª Escola de Aprendiz do Paulo de Tarso. A Célia também entrou aqui mandando bom dia. E o Wilson lá do Jefa, hoje o Jefa tá em peso aqui, hein? Uhum. Jefa tá em peso. Ele mandou aqui, o Wilson falou: parabéns pelo programa, agradecendo ao Mário e também ao Rodrigo pela grande ajuda ontem. Abraço a todos, meu e da Maria José. Legal, né, pessoal? Vamos então, continuando? Mas, vamos para os comerciais. Vamos trabalhar. Tem o nosso momento de gabarito. Isso, né? Vamos para o intervalo. E vamos pedir para o Mário. Para o Mário comentar, né? Mas agora nós vamos para o intervalo primeiro, né? Nosso intervalo comercial, e nós vamos colocar aqui com Elizabeth Lacerda a música Canção do Irmão Ausente. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Thank you. quem esteja seguindo, nosso Senhor te guia. Ouvindo programa Vivência Espírita. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. São 9 horas e 21 minutos, estamos no nosso momento Gigavale e hoje nós escolhemos aqui um tema que a gente... que eu acho que é o que a gente mais coloca aqui, embora nós já tenhamos 32 CDs do Momento Espírita, né? Inclusive, essa semana eu passei lá no Mário e peguei o 32º. Pensando que eu já tinha o 31º, mas não tenho, viu, Mário? Ah, não tem. O 31º também não tem, uhum. só tem aqui até o 30, uhum. Né? Então, falta o 31, uhum. Que eu vou passar lá outra hora para pegar. Acho que eles lançam tão rápido assim, um para o outro, que a gente acha que... Uhum. Né? Nós passamos lá, eu desconfiava até que eu já tinha o 32, quando eu cheguei em casa, quando eu li, falei, não tinha nem o 31 ainda, né? Mas o que nós, esse tema a gente coloca sempre aqui, que é interessante e vai ao encontro do que nós estamos falando, que é o autoconhecimento. A Escola de Aprendizes visa exclusivamente isso, né, Mário? Exatamente. Nós nos conhecermos. É, então, o tema de hoje, no nosso Momento Gigavale, é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Allan Kardec, codificador do Espiritismo, perguntou aos Espíritos:

conhecimento de nós mesmos, nós vamos descobrindo o quanto precisamos melhorar, além do não fumar, beber ou jogar. Ou seja, é aquele ponto em que nós descobrimos ainda que temos sim dentro de nós situações que precisam ser melhoradas, corrigidas, certo? Enfim, é a situação de todos nós. E o desenvolvimento do programa de estudos dentro das escolas nos leva a esse reconhecimento, que muitas vezes nos faz sair daquele nosso ego de pessoas perfeitas, boas, e descobrimos o quanto na realidade nós somos ainda portadores de situações a serem melhoradas. Então, dentro disso, vejam, esse autoconhecimento é de suma importância para todos nós que queremos realmente alcançar um lugar ao sol dentro da espiritualidade. A gente vê que esse autoconhecimento... depois nós vamos encerrar, então, porque depois eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta eu vou fazer para o Mário. Para o Mário, para ele responder... Para todos nós aqui, né? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:30, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui hoje com o nosso querido amigo e companheiro de doutrina, Mário Vinhas, falando sobre o que é Aliança Espírita Evangélica. O Zenildo Rodrigues, ele parabeniza a todos pelo programa, ele está trabalhando hoje, viu, Jorge? Mas está nos ouvindo. Um bom dia para você, viu, Zenildo, e continue nos prestigiando. Eu fiquei assustado ontem lá na festa de 40 anos do Jefa, como tem gente que ouve o nosso programa, viu, Jorge? Até falei, poxa, mas ouve o nosso programa? Assustado ou ficou contente, né? Feliz? Ficou assustado ou contente? Não, fiquei contente. Ah, tá bom. E até assustado também, né, de ver. Não, pessoal, a gente tem que botar fé no nosso potencial. Sim, e pessoas chegam, eu ouço o seu programa, eu falo, poxa vida, mas liga lá pra gente, fala que você tá nos ouvindo. Ah, mal tenho vergonha, eu não gosto, mas tudo bem. Mas como tem gente nos ouvindo, viu, Jorge? Mário, eu ia perguntar pra você, nós falamos aqui da escola de aprendiz do Evangelho, que ela é galgada em cima da nossa reforma íntima, da nossa reforma interior. E é baseado, eu sempre digo que essa pergunta 919, de conhece a ti mesmo, é praticamente a base da nossa aliança espírita. Para você, ela houve esse conhecimento interior, essa coisa linda de conhecer a nós mesmos? Olha, Rui, isso é uma experiência que todos nós vivemos a partir do ponto em que a gente começa a se olhar no espelho e ver que, na realidade, nós não somos tudo aquilo que a gente pensa ser, não é? Nós somos, sim, pessoas bem intencionadas, somos espíritos já com uma certa vivência, mas no decorrer das nossas muitas experiências, a gente acumulou situações que precisam ser corrigidas. Ora, se agora a luz se fez no nosso caminho, dando-nos essa oportunidade de nos encontrar conosco mesmo, então realmente isso aí nos causa uma certa surpresa ao descobrir o quanto a gente ainda precisa melhorar. Agora, isso tudo, veja, é uma situação que nós precisamos encarar com naturalidade. Não vamos querer nos transformar em santos de uma hora para outra, porque não é possível. Então, todas essas situações devem sim ser refletidas, melhoradas, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente também vai amadurecendo e, consequentemente, aceitando mais a nossa própria situação interior. A partir daí, então, a gente começa a fazer as aparas, começa a cortar e, consequentemente, vamos melhorando aos poucos. Eu digo, inclusive, a vocês, nós sempre dizemos que o fazer escola de aprendizes do Evangelho, seus 3 anos... de frequência normal, ainda não nos dá a condição de santos, não, de jeito nenhum. Mas nós precisamos, sim, acolher a ideia de que o período vivido nas escolas é de grande valia para nós, no sentido de nos autoconhecer. Jorge, a escola de aprendiz do Evangelho foi boa para você? Foi muito importante para mim. Para mim foi a coisa melhor que teve nesse período da minha vida, foi fazer a escola de aprendiz. Aí eu volto a falar daquilo que eu falei no começo. Tem um monte de coisa ali dentro que eu sou contra. Mas tem tanta coisa boa que eu supera. Né? Supera o saldo positivíssimo. Como eu fui professor por muitos anos, eu critico um monte de aulas que tem ali, que eu, na minha opinião, é desnecessário. Eu penso assim, que como a gente está falando que tudo você vai adaptando, tudo você vai conseguindo transformar, o Mário tocou num assunto interessante agora, que é o assunto dos vícios. Então a gente combate os vícios na escola. Mas só que a gente não dá muita ferramenta para a pessoa deixar os vícios. Então eu acho que é uma falha dentro da escola, que já deveria ser melhorada por todos nós ali dentro. Né? É. Aí tem uma hora que parece que existem cláusulas, né? Cláusulas pétreas, que parece que não pode ser mudado. Então isso aí que está errado. Então existe um monte de aula, por exemplo, históricas, que eu acho que é desnecessária, sinceramente. Mas isso é a opinião do Jorge Reis. Sim. Né? Tem gente que adora. Então você vai lá e você fala, eu não gosto disso. E a outra pessoa fala, mas eu adoro isso. Eu falei, então quem sou eu para ficar achando alguma coisa? Não, mas você não gosta, mas respeita todos, e, claro. Tudo bem. Claro. E o Rodrigo, que é o mais novo aí do nosso movimento espírita? Para mim, a escola de aprendiz foi um divisor de águas, para mim, na minha opinião. Foi uma forma iniciática, né? E por que eu acho que foi muito importante? Porque ela, para mim, foi extremamente provocativa, sabe? Foi uma briga, foi uma luta contra mim mesmo. Né? Então, assim, todo mundo que me conhece, que fala Rodrigo antes e depois de ter feito escola de aprendiz, eles não sabem que eu fiz escola de aprendiz. Né? Então, assim, daquele período, né? Então eles falam, a minha esposa então nem se fala, ela já está levantando a mão lá, Camila. E você conheceu a Camila lá na escola? Não, na verdade ela está falando antes de conhecer ela, na escola de aprendiz. Está puxando a sardinha do lado dela. Puxando a sardinha do lado dela. Mas não é verdade, porque a gente começou a escola de aprendiz acho que um ano depois. Mas todo mundo que me conhece falou, Rodrigo, você mudou muito, extremamente. Porque o que a escola de aprendiz faz? Faz você olhar para si e não tem para onde você sair. Então por que é tão difícil fazer escola de aprendiz? Porque você não consegue fugir de você mesmo. Você é obrigado a olhar, eles te colocam contra si mesmo, olhar seus próprios defeitos, seus próprios vícios e falar, cara, você está num quarto fechado ali. Você não tem porta de saída, não tem onde se esconder. É você com você mesmo. Porque antes a gente sempre ficava culpando o lado exterior. Por isso que o autoconhecimento, a mensagem que foi passada aqui, tem tudo a ver com a escola de aprendiz. Porque aí não tem mais desculpa. E a escola de aprendiz, muita gente desiste por causa disso. Porque é muito difícil você olhar para os seus defeitos e não botar a culpa em ninguém. Né, olhar para as coisas que você faz, os seus comportamentos, e não tem por onde escapar. E a aula e o hábito, né, eu até estava na palestra, o Maurício está ouvindo a gente aqui também, o Maurício Tomé. Eu fui naquela apresentação da empresa dele, que é o Mastermind, que é um curso, um treinamento para líderes, né, e de liderança. Ele esteve até aqui conversando com a gente. E a mudança de hábito leva um tempo. Não adianta você chegar numa semana, dar tudo para uma pessoa e falar para ela, agora muda. É. Isso que eu acho legal da escola de aprendiz. Como são 3 anos, né, você, uma vez por semana, dá tempo de você assimilar aquilo e mudar, aplicar na sua vida. Ou seja, eles até falam, tem uma pesquisa que fala que leva no mínimo 21 dias para você assimilar, ter aquele conhecimento. Né, mudar os hábitos e começar a melhorar a sua vida, que é o que é o objetivo, né? É reduzir os vícios, né, e controlar os defeitos. Porque os defeitos a gente nasce com ele, então a gente controla, né, e os vícios a gente pode reduzir, chegar a zero, né? Então esse foi, eu acho, que o grande benefício que me trouxe a escola de aprendiz. E Rui, e você? Foi o grande benefício aí, você fez da escola de aprendiz para você. Não, eu lembro quando eu vim para cá, transferido pela empresa que eu trabalhava, eu tinha que estar em contato diariamente com o pessoal em São Paulo. Ficava o dia inteiro grudado no telefone. Chegava em casa, chegava elétrico, né? Quer dizer, puxa, o que eu tenho que resolver isso amanhã, depois, aquela coisa. Então eu quase não dava atenção para minha esposa. E para os filhos também. Daí comecei a fazer escola de aprendiz. Um dia eu cheguei para minha mulher e falei, puxa vida, desde que eu comecei a fazer a escola de aprendizes, como vocês mudaram aqui em casa. Aí a minha mulher é pavio curto, falou, você que tem o sem vergonha que está mudando agora, né? Você está ouvindo a gente. Eu falei, poxa vida, não é que realmente ela tem razão, porque a escola do aprendiz traz uma coisa que é muito importante para a gente. Aprender a ouvir, né, Mário? É verdade. Aprender a ouvir, falar na hora certa, falar no momento certo, respeitar os outros com as suas dificuldades. E uma das coisas mais bonitas que eu acho da escola de aprendiz chama-se empatia. Você está sempre se colocando no lugar dos outros, né? E eu tenho um amigo que fez escola e falava, olha, quando eu comecei a fazer escola eu não tinha defeito nenhum. No meio da escola descobri que tinha uns 50 defeitos. Agora, até o final, eu devo ter uns 100. Mas ela justamente vem trazer pra gente esse descobrimento. Que nem você estava falando, eu não fumo, não bebo, não jogo. Mas é fofoqueiro, é mentiroso, quer dizer... Então, esses são defeitos, né? Então, a escola de aprendiz do Evangelho, eu sou fã da escola, adoro a disciplina da escola e recomendaria para aqueles que estão nos ouvindo, vá conhecer a escola de aprendiz entrando pelo curso básico. Está começando agora lá na AME, né? Eu ontem estive lá dando a primeira aula lá do curso. Olha, está começando agora. Quem quiser conhecer a doutrina espírita, vá procurar o Pardal lá de sábado às 15 horas, lá na AME. E mais outras, quase todos os centros têm escola iniciando aí também, a pessoa, dependendo do bairro onde ela mora, só procurar o centro ali próximo, ou olhar aqui no Vivência Espírita, que nós temos, escrevendo Escola de Aprendizes, aparece o calendário, né, Rodrigo? No nosso site aparece o calendário das escolas que estão começando, que você não é obrigado a iniciar pela primeira aula, né? Mas quem mora lá na região sul, lá na AME, está começando o curso, Rua Doutor Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, o Pardal, né, que é o responsável pela escola, dia de sábado, às 15 horas. E que vai, a segunda aula vai ser agora, sábado que vem. Né? Exatamente. Mas, como a gente frisa, todas as casas da Aliança dão esse curso e geralmente tem cursos aí que podem entrar ainda. Tem uns recadinhos interessantes aqui, né, Rui? Né, Rodrigo? Tem sim. Quem entrou aqui, só comentar que a gente está falando de Portugal, meu primo, que é lá do José Espírito Santo, o Zé do Espírito Santo, que é lá de Santos, mandando bom dia dos primos Gustavo e Irene, também, que entrou aqui, mandando um bom dia para todos. E quem entrou aqui, né, lá da Austrália, mandando mensagem para a gente, falei que o Jeffa está em peso aqui hoje, é o Luiz Carlos Orbolato. Nossa, que bacana. Né? E é tarde lá na Austrália, hein? Deve ser... Agora são 12 horas de diferença. São quase 10h30, 10h40, 20 para as 11 da noite aí, né, Orbolato, que está assistindo a gente aqui. Ah, não, da noite? Da noite. Da noite. De hoje. É, adiantada, né? Estão à frente. E ele mandou aqui bom dia a todos. E ele falou que em 1977, eu e a Esther namorados, quando ela entrou pela primeira vez no Centro Espírita naquela noite, o expositor era o Mário Vinhas. E ela saiu tão feliz e decidiu ser espírita. Abraço a todos. Porque a família dela é toda evangélica, né? E eu também falo, dando esse testemunho também na aula, uma das melhores aulas que eu assisti também de Escola de Aprendiz foi com o Mário Vinhas, quando ele pega e te prende lá, ele conta as histórias, parece que você está dentro da história. Né? Então eu lembro uma história, lembro até hoje uma história contando da experiência de Maria, né, de Nazaré. Parecia que eu estava dentro da história, parecia que eu estava lá vivendo aquilo. Então, assim, para mim foi muito gratificante essa aula também. Né? Então, o pessoal está entrando em peso aqui, estão participando. Né? Só mais um comentário aqui que eu não tinha falado. A pergunta para sorteio. Né? A pergunta para sorteio é o que vocês pensam, né? O que você pensa sobre os diversos movimentos espíritas. Acabei não comentando, mas tinha colocado aqui para vocês postarem, né? A Sandra Ângelo falou aqui que penso que no Espiritismo aprendemos que precisamos melhorar, mas não nos mostram ferramentas. A doutrina é maravilhosa, mas precisa se melhorar o mediador. E o Ed Moreno falou que a Escola de Aprendiz nos ensina realmente a olhar para dentro de nós e é o verdadeiro espelho, né? E o Maurício Gonçalves, falando aqui, bom dia, como sempre, ótimo tema. Maurício Gonçalves de Jacareí, escutando a gente. E o Wesley Faria, que é um amigo meu, também entrou aqui mandando bom dia. É, oi, nós já estamos chegando aqui, ó, são 9 horas e 43 minutos. Queria mandar um abraço para todo o pessoal lá da Casa da Marcela, porque ontem nós tivemos o trabalho lá de cartas consoladoras. O Silvio está aqui com a gente, recebeu carta do Leandro, do filho dele. Ficou muito feliz, foi bacana, né? Agora há pouco ele não tinha prestado atenção lá ontem direito, porque a gente fica muito emocionado quando recebe, mas hoje ele está aqui falando da assinatura, né? O Leandro desencarnou quando tinha 8 anos de idade, né? E agora já faz quantos anos, Silvio? 23, né? 20 e tantos, né? Então, ele cresceu lá no plano espiritual, mas ele assinou como criança e ele reconheceu a assinatura, né? Só para falar para a Fernanda aí que está nos ouvindo lá, que é o Silvio, está aqui impressionado com a assinatura da carta, que é uma criança mesmo, que é a assinatura do filho dele, que ele reconhece, ele e a esposa dele reconhecem a assinatura do menino. Então foram vários, tinham 4 médios, né? A Linda Alva, a Fernanda, o Dr. Bellini e a Cléo, que todo mundo conhece também. A Cléo, os 4 estavam lá, foram muitas cartas, né? Começou 6h30 da manhã e terminou 7h30 da noite. Então é trabalhoso o dia todo, mas é gratificante, porque muitas pessoas saem ali muito felizes, né? Quem recebeu uma carta, outros saem esperançosos de mais tarde conseguir receber também. Um trabalho muito sério que o pessoal da Casa da Marcela faz, né? Dirigidos pela Fernanda, é claro. E Mário, o que você acha disso, de carta consoladora, de trabalho de cura, de operação? O que você acha do espiritismo fazer isso? Porque o espiritismo não é um hospital, mas isso daí é uma coisa muito comum nas casas espíritas, né? Ter trabalho de cura, trabalho de cartas consoladoras, por exemplo. O trabalho de cartas consoladoras, eu acredito que seja um alento muito grande que o plano espiritual permite, trazendo para aqueles que ficam aqui no plano material, uma certeza de que a vida continua do lado de lá. Então eu vejo bastante edificante esse trabalho e acho que realmente as pessoas encontram ali aquele lenitivo para o seu sofrimento pela perda de um parente, de um amigo. A gente fala perda, mas na realidade nós não perdemos nada. Basta unicamente que a gente possa entender que tudo continuando do lado de lá, na realidade não se perde absolutamente nada. Agora, esse trabalho de cura, por exemplo, a gente vê muito esse trabalho de curas físicas, né? Isso daí, em algumas situações, a gente precisa ver com um pouco de reserva, porque infelizmente quando entra a pessoa, o homem, aí a gente começa a colocar, não digo dúvidas, né, mas certas reservas em relação à honestidade ou não. Mas dentro de um trabalho absolutamente honesto, eu acho que é muito bacana, que é muito interessante que aconteça, justamente para nos trazer essa certeza da existência de algo a mais. É o caso, porque Jesus curava. Jesus curava para dar livre expansão à sua grande condição de amar. Jesus curava para demonstrar a existência de um poder maior. E Jesus curava para demonstrar a superioridade do espírito sobre o corpo. Então vejam que a partir daí, quando nós somos agraciados ou temos conhecimento de alguém que foi agraciado, nós temos evidentemente que dar um entendimento absolutamente correto e agradecer sempre pelo plano espiritual permitir que isso aconteça. E você não acha que muitas casas espíritas que não aceitam, pelo menos deveriam respeitar esse trabalho? Eu acho que é absolutamente correto a sua observação. Não, porque tem algumas que... Porque nós sentimos que lá na casa da Marcela tem pessoas já que veio com essa função, com essa missão, através da sua mediunidade, e trazer essas mensagens. Em outras casas não tem. Então, as outras casas deveriam respeitar esse trabalho que é feito lá. Não ficar criticando, como muitas vezes nós encontramos pessoas criticando. Aquela pomada... Do vovô Pedro. Ou é um unguento Chico Xavier também. Nós recebemos de volta aqui um monte de pomada que eu levei, inclusive, para casa, de uma pessoa que falou, tá aqui, tô devolvendo. Quer dizer, a gente sentiu que no centro dele as pessoas não aceitaram. E quantas pessoas que eu doei aquela pomada que vem falar, poxa vida, mas ela é boa mesmo. Porque ela é feita, inclusive aqui, né, o Vilar, né, teve aqui dizendo pra gente, Tapiro, o carinho, o respeito E a serenidade que eles fazem aquela pomada, ali tem tanto amor naquela pomada que cura mesmo. E, mas então a gente precisa, não aceita, mas respeita, né? É como o Jorge está falando, eu não aceito umas coisas, mas respeito e faço também, né? Então, eu acho muito interessante que a gente leve em conta o que temos comentado ainda há pouco a respeito de renovar-se interiormente, né? Então, a crítica, por exemplo, nós levamos sim como um defeito moral, certo? É uma situação que a pessoa, de certa forma, não aceita determinada coisa e critica determinada coisa. Às vezes sem conhecer, certo? Né? Sem conhecer, né? Então, hoje, por exemplo, saindo um pouco desse assunto, nós vemos muito na nossa sociedade alguns comportamentos que fogem ou machucam a nossa vista, né? Comportamento de jovens, comportamento de gays, esse tipo de coisa. Então, a gente pode até não aceitar, mas nunca vamos criticar, certo? Porque a crítica, na realidade, abaixa muito a nossa vibração. Então, gente, é preciso que a gente possa compactuar, possa conviver com situações que não nos agradam, mas não é lícito que a gente levante crítica para o que quer que seja. É isso que a doutrina espírita nos conta. Deixa o Rodrigo dar mais um recadinho aqui rápido. O Silvio, que trabalha aqui com a gente, mandou aqui uma mensagem no YouTube dizendo que dia 10, né, de agosto, deixa eu mudar a câmera aqui, pessoal, ver aqui, né? Então, dia 10 de agosto, sexta-feira, às 19 horas, começa a Escola de Aprendiz do Evangelho lá na Fraternidade Paulo de Tarso. Então, quem tiver interesse, dia 10 de agosto, inicia mais uma oportunidade aí para quem tem interesse em participar, que fica na rua Casimiro de Abreu, número 34, Jardim Maringá. Número 4, Jardim Maringá, São José dos Campos. Respondendo a pergunta para sorteio, né, o que você pensa sobre diversos movimentos espíritas, o Ricardo Carmona entrou aqui e falou que respondendo: penso que a diversidade, desde que se respeite as orientações de Jesus e Kardec, para nós espíritas é enriquecedor, pois quanto mais pessoas e grupos de pessoas se desbruçarem sobre os textos evangélicos, mais profundamente podemos entender a mensagem divina, né? É isso aí, Ricardo. Não só se debruçar, mas também colocar em prática, né? E quem entrou aqui também no WhatsApp foi o Oswaldir, lá de Pinda, também respondendo a pergunta, mandando um bom dia. A diferença das lideranças do movimento espírita, para mim, mostra que, apesar de ser o melhor caminho encontrado pela espiritualidade para nosso futuro, ainda sofre as interferências nossas e ainda não conseguiu uma união, mas tenho certeza que um dia seremos um só. Bom dia, bom domingo a todos, né? Nesse momento que eu lembro de Chico, né? Chico Xavier, porque ele fala, as pessoas quando criticavam o espiritismo, ele não falava nada, até que está no livro também do Bacelli, ou da biografia dele, mas quando falava de Jesus, aí ele defendia. Né? Ou seja, ele não fazia questão que as pessoas fossem espírita, né? Mas defendia Jesus aonde fosse. Mas é isso aí. Vamos então, finalizando. Quando falava de Jesus, ele não dava outra face não, né, Rodrigo? Aí ele quebrava o pau mesmo. Aí ele ficava bravo. Quando o Chico Xavier ficar bravo, é falar contra Jesus. Aí não, ele ficava bravo. E o Chico, quantas vezes foi combatido pelos próprios espíritas, né? Claro. Até hoje. Porque até hoje. O próprio Kardec fala, o grande inimigo do espiritismo são os espíritas. Não precisa, né? De outros, não. Que nós precisamos nos unir em torno da adversidade, em torno da alteridade, em torno das diferenças. Né? Respeitando todos. Inclusive, por exemplo, hoje nós falamos mais da aliança, mas nós já tivemos aqui o pessoal da UB falando, da federação. E se quiser falar de novo, é isso. Eu estou falando assim, eu e o Rui e o Rodrigo, estamos na aliança, nós não somos da aliança, né? Eu quero trazer aqui o novo presidente da USE, do Estado de São Paulo, que é aqui de São José, né? Exatamente. É o Orlando, que é lá do Divino Mestre. Eu quero trazê-lo, mas ele pensou que ia pegar uma coisinha fácil, mas tem que viajar. Encontrei com o cunhado dele na feira e falou, ih, rapaz, o Orlando não sabe aonde foi que ele se meteu, né? Tem que viajar todo dia para São Paulo. Então, estou esperando o Orlando se prontificar a vir aqui falar para a gente sobre a USE, né? A União das Sociedades Espíritas. E o nosso pacto, é um pacto mesmo, meu e do Rui, quando nós começamos o programa Vivência Espírita, foi exatamente não fazer um programa para movimento espírita, fazer um programa para doutrina espírita. Então esse programa é para os espíritos, é um programa de todos, né? Espíritas e não espíritas, a gente fala de esoterismo, a gente fala de espiritualismo, a gente fala de tudo que a gente acha que é interessante e espiritualista para ser falado aqui. E nós não, enquanto nós estamos aqui, nós não destacamos nenhum movimento no sentido de falar, ah, esse aqui que é o melhor, aquele que é o melhor. Na vida a gente já não faz isso. E não fugimos também das obras básicas, né? Com certeza, o tempo todo. Tá bom. Né? Vamos então, olha, para o nosso sorteio. Quem foi sorteado hoje? Os ganhadores são o Nobélio Davi e a Flávia Garbossi. A Flávia Garbossi. Então a Flávia Garbossi e o Nobélio Davi poderão comparecer a partir de amanhã, às 13 horas. Né, que a partir das 13 horas a livraria do Casa do Caminho abre. A livraria do Casa do Caminho que fica na Rua Helena Mascarenhas, número 115. Né, ali pertinho mesmo, atrás da casa da própria Casa do Caminho, do Centro Espírita Casa do Caminho. E vocês podem retirar os seus livros aqui com o nosso irmão Mário Vinhas. Aproveita aí se ficou com alguma dúvida hoje, pergunta lá amanhã para o Mário Vinhas. Né? É aproveitar para bater o papo, que é muito legal. Rodrigo, você quer falar alguma coisa antes de eu falar do programa do Centro Espírita? Deseja tudo de bom para vocês, paz e alegria em seus corações. E com isso, são 9 horas e 56, a gente vai dando mais um bom dia para vocês, um resto de final de semana, tudo em paz, com muito equilíbrio, e até a próxima, se Deus quiser. Legal, só quero comentar aqui, agradecer a todo mundo que participou, pedindo desculpa a quem a gente não conseguiu ler as mensagens aqui, ó, o professor Arnaldo Alpino, entrou aqui também, a Denise Bezerra, Bizarria, né? O Ricardo Barbosa, então bastante gente entrou aqui, deixou seus recados aqui no YouTube também, agradecendo a todos vocês por essa participação, e também eu quero fazer um agradecimento especial ao pessoal lá da Rádio Portal da Luz, principalmente o Luiz, que retransmite aí a nosso programa Vivência Espírita ao vivo, né? Então lá da pessoal de Dourados, Mato Grosso, até mandou aqui dizendo que eles fazem lá no Centro Espírita Portal da Luz, em Dourados, a pomada, vovô Pedro também, então eles fabricam lá. Então, ele, Luiz Domingos e a Dilene Pulon, mandando abraço a todos em nome da rádio. E também agradecer às demais rádios espíritas que retransmitem o nosso programa, que é a Web Rádio... Aqui é Doutrina, Web Rádio do Rio de Janeiro, a Rádio Sementes de Amor de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Web Rádio São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, e a Web Rádio Cidade Teófilo Otoni, Minas Gerais. Então agradecendo a todos vocês, né, vocês ouvintes dessas rádios que participam, continuem ouvindo e participando aí conosco todos os domingos às 8 horas da manhã. Rui. Eu queria, antes de encerrar o nosso programa, lembrar que o Jacques Conchon, ele desencarnou com 76 anos, ele fazia o tratamento de um câncer, teve complicação de infecção decorrente do tratamento de quimioterapia, deixou 4 filhos, a Mônica, Eduardo, André, Elaine e Roberto, e o irmão Silvio, e também já era viúvo da nossa irmã, a esposa do Jacques, Sueli. Então, o Jacques, onde quer que ele esteja, receba o nosso abraço fraternal. E nós sabemos que existem várias moradas na casa do nosso pai e que ele seja abraçado e recebido por vários e vários irmãos que já se foram. E, Rui, só mais uma coisa, mandar um abraço pro Edson Barbosa, que tá escutando a gente lá desde o começo. Ele tá quietinho lá, mas a gente sabe que ele tá escutando a gente, ouvindo. Aqui no Facebook Live. Um abraço aí pro nosso irmão médium Edson Barbosa, lá do Recanto de Luz, irmã Sheila, lá em Ribeirão Pires. Que é um médium de cura que nós temos como referência, de pessoa direita, de pessoa honesta, de médium capacitado, tanto espiritualmente e também como homem, como pessoa, que ele, do jeito como ele é. E né? Tendo como companheiro o Fábio Dionísio, que está levando a doutrina espírita para todos os recantos do Brasil. Né? E só e nós também aproveitamos para agradecer a Graça, o Silvio, o Serginho, Camila. O Inácio, hein? A Camila, quer dizer, está agradecendo todo esse pessoal que vem aqui nos ajudar. Hein? E quem mandou aqui também foi a Irene, a Irene Nascimento Francisco. Assistindo a gente, a Ieda Bastos também está assistindo a gente, e o Fábio Serapião também. O Jorge está pedindo para mim falar do Francisco, agora que estou sabendo, agora que eu atentei que Francisco é o novo herdeiro que vem exatamente. Trabalhar no Vivência Espírita também, né? Quem sabe um dia. Filho da Camila e do Rodrigo. E o Renualdo Ferreira também, que está aqui assistindo a gente também lá de Cachoeira do Sul, a gente não pode deixar de falar. Então nós vamos pedindo para o Mário Vinhas, o meu filho que falava, você é Vinhas, não ia? O Dodô, né? Sempre brincava com o Mário, e que deixou muito saudade para a gente. Mário, muito obrigado pela sua presença, os microfones estão aí para as suas despedidas e também para fazer a nossa prece de encerramento no dia de hoje. Na realidade, sou eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E nesse encerramento, lembrar a todos que nós temos dentro de nós uma força espiritual muito grande. Às vezes erramos, tropeçamos, caímos, mas há que se valorizar a centelha divina que nós trazemos em nós. Todos nós fomos criados para o sucesso. Deus nos criou, sim, para sermos vitoriosos. Se erramos, isso faz parte do nosso aprendizado. Se nós tropeçamos, caímos, é preciso que tenhamos dentro de nós que as mãos de Jesus estão sempre prontas para nos ajudar a levantar. Então é acreditar que podemos, porque na nossa essência nós somos criaturas boas, trazemos o bem, trazemos o amor. Afinal, não dizemos que Deus é amor e Deus não nos cria? Então nós trazemos dentro de nós, sim, a centelha do amor. Então, vamos em frente, vamos buscando nos conhecer, nos aprimorar, eliminando tudo aquilo que precisa ser corrigido em nós, mas sempre lembrando a força espiritual que dentro de nós existe. Assim, companheiros, agradecemos sim a todo esse amparo espiritual que temos, a Jesus, a Deus nosso Pai, rogando permissão para que, em seus nomes, a nossa reunião, o nosso programa desta manhã se encerre aqui. Que aqui se encerre. Pai Celeste, Criador, em fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquista da verdade, abençoa nosso esforço para o teu reino atingir, dá-nos Pai a luz que aclara os caminhos do porvir. És a glória deste mundo, és a paz e a esperança, a luz que não se apaga, és o amor que não se cansa, dá-nos forças para ser os arautos do teu amor, um testemunho verdadeiro do Evangelho Redentor, um testemunho verdadeiro do Evangelho Redentor. Eis a glória deste mundo, és a paz e a esperança,